Eu sou Álvaro Hell, cola de Memo Records. A gente é barril, porra. Eu vim mais que eu, menos que ninguém. Eu sou os pivete que quer ter o que não tem. Eu vim deixar saudade na lembrança de alguém. Eu sou sorriso no seu rosto, eu sou o bem. Eu vou fazer dinheiro sem ser concursado. Eu fui na escola só porque fui obrigado. Eu vou ter minha família, uma casa e um carro. Eu fui no meu caminho, me sinto abençoado. Eu vim expert na arte de viver. Eu vou com a vida querendo me fuder. Eu vim ser o que você nunca vai ser. Eu vou escrever história lá, BG. Eu fui diagnóstico do último surto. Eu sou fal, na virtude do inútil. Eu fui os pensamentos de Confúcio. Eu sou, de tanto ser fico confuso. Eu vim, eu vou, eu fui, eu sou a esperança que nunca acabou. Eu vim, eu vou, eu fui, eu sou o equilíbrio entre o ódio e o amor. Eu vim, eu vou, eu fui, eu sou a felicidade que se encontrou. Eu vim, eu vou, eu fui, eu sou o brilho nos olhos no dia em que eu me for. Eu vim sem saber que não teria paz. Eu sou a guerra, cada vez mais e mais. Eu vim aprender com Nelson Mack e Racionais. Eu sou Jesus chorou, eu sou calma rapaz. Eu vou voar ao pular de um precipício. Eu fui os pivete que meteu só por vício. Eu vou quando eu ver que o momento é propício. Eu fui o fim, o meio e o início. Eu vim da essência de Jacob e José Muti. Eu vou ouvir. Eu vou fazer o que eu faço no demo do Fruit Loops. Eu vou imaginar que eu tenho uma banda roots. Eu sou aquele que escreveu o Menestrel. Eu sou Coscar, eu sou Rangel. Eu sou eu, Álvaro Hell. Eu sou em terra, meu paraíso lá no céu. Eu vim, eu vou, eu fui, eu sou a esperança que nunca acabou. Eu vim, eu vou, eu fui, eu sou o equilíbrio entre o ódio e o amor. Eu vim, eu vou, eu fui, eu sou a felicidade que se encontrou. Eu vim, eu vou, eu fui, eu sou o brilho nos olhos no dia em que eu me for.